aí, Magrão. Encosta o carro. Aquele povo estava atravessando a crise mais difícil de sua história. A frase já é conhecida e sempre repetida há pelo menos 200 anos de história, em grandes manifestos de glória, marcados na memória em toda a nossa história. O povo vítima do racismo, do colonialismo, pelo poder do capitalismo. Exterminados em massa, uma nova sub-raça, uma nova geração, esterilização. Doenças de laboratório e a nação nas mãos de fudidos americanos, controlando a natalidade, como se Deus pudesse dar autoridade. Quem deve nascer, quem deve morrer, tudo controlado por quem tem o poder. E assim o povo já carregava toda essa herança, já sem esperança, sem confiança, sem ter o que comer, só esperando a hora de morrer. E o povo com os olhos frios, cheios de lágrimas, vivendo em proféticas páginas de um apocalipse bíblico, nem o sentimento lírico. Então o grito sufocado pede por favor, faça alguma coisa, eu peço por favor. Precisamos de um Messias e um Salvador. Falso profeta, chega de falso profeta. Falso profeta, chega de falso profeta. E assim como seus preços sem atendidas, parecia que havia alguma saída. Uma luz no céu, uma esperança no ar. Então o sol parecia outra vez brilhar. Anos de tortura, um passado de ditadura, mas isso era o fim. Agora o povo tem mais chance, sim. Venham até mim, eu sou a salvação. Tenho a solução, sou a salvação. Sou o fruto de sua oração. Então de cara com a eleição, o povo depositou toda a confiança no desconhecido, que trazia muita esperança. E o desconhecido parecia ser o salvador, aquele por quem muitos imploravam. Por favor, por favor, faça alguma coisa, por favor. Venham até mim, eu sou a salvação. Venham até mim, eu sou sua salvação. Não, mas não para mim. L-O-R-D-S, Salvador é o impostor. Deus não permita, por favor, que ele engane o povo. Mais uma vez de novo, ele é uma farsa, isso nós sabemos. Mas o povo alienado, eludido, não se sentia mais sofrido e perdido. E ele é uma farsa, isso nós sabemos. Ele mente, rouba, usa de todos os meios, porque do lugar de onde ele veio, só roubou, mentiu, perseguiu, extorquiu, visões e agressões. Todos que falassem contra ele eram punidos, profissionais foram demitidos, taxados de marajás. Condições, trabalho sub-humano, demissões, não eram por engano. Imposto só de adversário, falso moralismo, tratados como inimigos, mas favorece todos seus amigos e candidatos do seu partido. Bate-bate, ele manda bater, até mesmo nos que vão viver. Agora usa a comunicação, engana a nação, diz que ganhar a eleição. Mas agora está em jogo toda a nação. Ele constrói uma verdade que não é verdade, usada a mídia como liberdade. Deixa a sociedade na vontade que seja a verdade. E o povo ignorante, escravizado, só por isso tem a chance de votar. E mesmo assim, com tudo na mão, o povo o elege presidente da nação. Falso profeta, chega de falso profeta. Falso profeta, chega de falso profeta. E a decepção veio mais sábio do que se esperava e aguardava. E o povo então chorava, o Salvador é um ditador. O que está acontecendo? Salvação virou decepção, o povo está sofrendo. Eleições foram diretas, continua a ditadura. Morte no corredor dos hospitais por falta de profissionais. E os problemas são iguais, são piores e maiores. Inflação, recessão, recessão, recessão, massificação. Rendido ao máximo de sua moral, vivendo em um caos social, esfarrapado, carregando lixo. O povo está morando no meio do lixo. E para ele, para eles, você é o lixo. E a qualquer hora, você é jogado fora. Mas agora está na hora, não há tempo a perder. Você renuncia ou você vai morrer. O povo está nas ruas, quer revolução. Poucos têm o poder de uma grande decisão. A tomar três poderes, três pessoas vão decidir a quantos vão matar. O povo está nas ruas, não há mais nada o que fazer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Não há como morrer, mas ele vai morrer. L-O-R-T-S, ele vai morrer. Eu mesmo matarei. aos profetas.